beijando a boca do amigo daquela sua prima. Mas tem um lado bom que você não me viu. Liguei pro esquema bom, bem melhor que você multiplicado por mim. Chifre trocado não dói. Chifre trocado dói? Eu acho que não, hein?